Animal Marajoara. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Vem fazer um chifrinho, velho. Agora é o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Alô, Curuçaba! Movidas pela audácia e coragem da criatividade do homem. Para vida ao respeitado animal. O búfalo é vivo na evolução. Bravo. Temido. Imponente. Majestoso e voraz. Búfalo do Marajó. A evolução. Apresentando agora o maior show de aparelhagem do Brasil. Telões. Alô, Clínge Nascimento! Os meus telões! Luzes! Muita luz, Vaquinha! E a fera é solta! O animal já enfurecido, o animal já estressado, e pra dominar essa fera e levar todo mundo à loucura, vem pra cima, Maestro Davidson! Bora começar, meu animal! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Do animal. Dá-lhe chifrada no São Francisco, meu animal. Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Joga a mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu! Que o animal tá na área! Falou do Marajó! Pra começar! 3, 2, 1! Ai, ai, ai, ai! Tô passando mal! Falou! O tamanho acima do normal. Esse animal é uma loucura, eu já falei! Joga a mãozinha pro céu! céu, mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. E quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. A torcida do Clube do Remo faz barulho. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vem, vem, vem, diferente, vai, vai, vai, vai, vai. Mozão. Me deu onda. É na pressão, Búfalo! E quem não tem hora pra chegar em casa hoje faz barulho aí que eu quero ver. Bota pra cima e doida tudo. Hey, oh, hey, oh, agora. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hey, oh. Manda, manda, manda! Eu quero ouvir o grito das gostosas do Guru Samba! Tem mulher gostosa hoje aí, tem! Bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! E doido o bagulho! Gostosa. Vai, toma, sai gostosa, vai, toma. Vai, toma, sai gostosa, vai, toma. Vai. Diretamente pro Facebook, ao vivo pra galera. Kelly de Lohan, meu irmão. É o animal no curu, seu bar. Everybody's going to the party, have a real time. Bate na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha, palminha. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. E o búfalo me espera. E o búfalo me espera. Ui, partiu! E o búfalo me espera. Alô, Melde! DJ Lohan que tá tocando. Me doido o bagulho, meu irmão! Partiu e o búfalo me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você. O bagulho é doido nesse animal. O falou do Marajó. Ao final essa zaxade! DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acaré. Eu falei! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Não! Quem vai chegar em casa muito chapado, bota a latinha pro alto! Bota pra cima a latinha. latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota, bota, bota. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Obrigado, Clube do Galinho, todo mundo que já marca a presença hoje aqui no Show do Animal, com o Clube São Francisco, no Curu Samba, e o Búfalo detonando literalmente as melhores pra galera. Tio Rildo da farmácia, ele, Tio Socorro, já aqui com a gente também. Valeu, hein? DJ Coqueiro, Safadão, e o DJ Cati da pressão do Curu Samba. Alô, meu amigo Bilista! Ele é a Tayana, meu irmão, tamo junto e misturado! Meu amigo Fabrício também! Davi o Lasca de paulada aqui na área! Sigue bailando que passou o tempo! Se necessita reggaeton, dale! Sigue bailando, mami, no pa... Júnior Marajó! E uma dela, Rafaela do Curu Samba, também tão juntinho e misturado! O meu amigo Picadinho, atribulado também, Dani Barros, Rodrigo Domex, Rob Gol do 40! Alô, meu professor Nenê, é ele, a dona Carla! E eu, hoje estou aqui imaginando. O Cláudio Cardoso também, ele é só a primeira dama na área. Hoje estou aqui imaginando. Alô, Luluzinho João! Do Palho Sangredo, obrigado, garoto, você. Meu amigo Douglas também tá na área. Valeu, Douglas, dos terríveis. Bora, bora, bora! Minuta, Danilo, Dalberinja, Sara, amiga, e foi lá pra casa. Pra geladeira, pega, pra tu... Equipe toda hora do Tapanã. Fiquei sabendo que você é mó pia. Para, já pode ficar pelada, não. Giovanni, o primo do Léo Torres, também tá aqui com a gente. O Diego, o Fabrício da Super Angora também tá na área, garoto. E essa daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, tá em Brasil. Sábado, né, meu amigo? Fabrício. Lá em Marituba, meu irmão, aniversário dos Super Primos. Vai ser pressão total. Meu amigo Régio, ostentação direto do Rio de Janeiro. Ele com a companhia do Acácio também. Valeu, galera do Rio. Toda a galera da Floresta também lá. Bora, bora, bora, bora, bora, vai! Aniversário do meu parceiro Dieguinho dos Danadinhos! E ele tá comemorando aqui! Aqui! O animal! O animal falou! E muito mal te lança! Bandido não dança! Bandido balança! Vai! Bandido não dança! Bandido balança! Te dou cada na cintura! Passa nela que é largama! Bandido não dança! Bandido balança! Bora, Cássio! Bora, Cássio! Bandido balança! A Cássio Carvalho é o nome da fera! Bandido balança! Mastigado de balinha! E muito mal te lança! Bandido não dança! Balança! Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Bora, Curu Samba! Amigo neguinho da Nike, você tá só no ouro, né? O Nilton do 40 também estão aqui com a gente no animal. Parceiro gigante, ele, o Peteleco, alô, Clailson e o Dandinho. Onde você for, o Clailson danadinho. Mais, viver tão só, que entre nós não haverá segredo, oh my love. Hoje é aniversário do Valdian dos Caixa Baixa, meu irmão. Direto de Curuçá pro animal. Falou. Alô, meu amigo Ian Delas, ele e toda a galera. Você, querida, só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Meu amigo Topete também tá na área. Obrigado, Topete. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. O Guilherme dos Geladinhos também. Bora, Dieguinho. Fabrício Mineiro, fiel escudeiro, tá aí na área. Ele e toda a galera. Avisa tua mãe, avisa teu. E a dona Ellen? Eu vou te honrar. Não vou falar. Então pronto, carreira solo. Tua mão vou pedir. Alô, Nego Bala do Crão! Pra gente casar. Aqui na área com a gente, alô, Nego Bala. O meu amigo Renan Cel também, a Naya ali com a gente. Alô, Bibi. Alô, Edivan, Super Âncora. João Leno do Trio Ternura tá na área. Aqui. Bora, Marcelinho. Bora, Bruno da Vilma. DJ Cristiano Félix também, tá? Te assumir. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. E o quê? Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Pus no dedo o meu compromisso. Não vou falar, eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Não vou falar, eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Bicho, bicho. Pedir pra tua mãe. E aí, espetacular, cê tá por onde, garoto? Já no meio da galera, Davidson! Olha, meu amigo Marçal e a Carol aqui com a gente, junto com o professor Nenê. Obrigado pelo carinho. Olha que tá do lado do teu lado esquerdo aí, Davidson. Quem é, papai? Meu parceiro Júnior, lá no Festival da Gó. Já tudo certinho. O nosso búfalo do Marajó no Festival da Gó, galera. Lá em Guaxiburu vai ser muita onda, viu? Um abraço, muito carinho. Bora, Sarinha, tá tudo certinho por aí, Sarinha? Vamos nessa. Alô, Titio! Ele também, o empresário, o rei da madeira. Meu grande parceiro, Fabinho. Obrigado pelo carinho, amigo. Deixei de 15, é por ali com a gente. Obrigado, vamos nessa. Bora, Rildo, bora, Rildo, bora, Rildo. Sacode, Davidson! Bora que o bagulho tá. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Iiii. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, vai! Faz o chifrinho. Faz, faz. Faz o chifrinho. Chifrada. Obrigado, meu amigo Pedro. O Cid Branco tá aqui com a gente. Cisne Branco. Grande abraço pra você, juntamente aí com o Charles, secretário de Agricultura de Bragança. Dia 22, vão estar no Festival da Gó. Dia 22 de julho, tem o Búfalo por lá. Família Inocente também. Toda a galera do Morrinho em peso com a gente. O animal vai chifrar. Fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de... O Tadeu Macedo, Alex Macedo, também dos Caixa Baixa. O tal da Nike tá aqui na área com a gente. Alô, Netão de Irituia. Traz seu irmãozão aqui com a gente, Netão. É o Maisena, né? Traz ele aí, meu irmão. DJ Sandy das Produções. A melhor produção em áudio pra você. Bora, meu búfalo! Meu búfalo é rei. O som do animal já vai tocar. Fazendo a galera toda endoidar. Olha, o meu amigo Gabriel da Maisena tá aqui com a gente, meu irmão! Com a assim que eu não alcanço ele. Alô, Gabriel! Netão, Tirituia também tá aqui no circuito do animal. Segura! Segura o búfalo. Laça! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Laça! Alô, Titio Kleber! Ele tá na área com a gente, meu amigo Fabinho também! A galera do bloco da família Mirizal! Aqui no animal, aqui no animal! O meu parceiro, irmãozão Júnior, tô curtindo ele também, a Líria, ali com a gente. Pessoal, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. E agora? 17 noite da catucadão. Quando ela desce, o Maurício do Detran, meu irmão, batendo. Tá chegando a gravação do DVD dele. Alô, Bruno da Vilma, bora Marcelinho, galera de Castanhão. Raiane Pinheiro, também o louro da Nike. Alô, Gilzinho do Pá. Ele continua. Alô, Melri. Topete, meu amigo Guilherme, Rodrigo, alô Ronaldinho e todas as danadinhas, parabenizando o Dieguinho dos Danadinhos. Pressão, meu irmão! Pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, noite da catucadão. No baile da Marconi, noite da catucadão. Estremece, estremece, estremece, estremece. Estourei logo o Xandão, é de nem botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaquetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem... Obrigado, meu parceiro, Júnior da Gó! Meu bem suave, vem com nós... Cara lá do Festival da Gó, tá aqui com a gente, obrigado ele, toda a galera já curtindo o nosso animal. Valeu, Júnior! Menina que chega roubando cena, calcada tá de olho e a galete não esquenta. Sou debolete no clima, linda sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena, calcada tá de olho e a balete não esquenta. Viviane Batidão, DJ Betinho e Isabelens. Vai curtindo! Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em... E o quê? De... Bora, Joelho, bora, Trio Bernura! Na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as paletes que comanda. 3, 2, 1... Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo. Desce. E a periquita? A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa. Já! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrando. Para. Tá faltando sentimento. Teorres também, o cara que comanda a web rádio do Búfalo, Vilazinha das Loucas, pro Shopping Gerari. Para o Cid Mosqueiro, Josilene, Carlinho, Leleco de Benfica. Quinto comando do Formigão também. É o mesmo, é o mesmo. Cacá! Farra, Samela, Princesinha, Fabinho! Família Ponto 40, domínio distrito Douglas Alverende. O Caio, louco, gordo, vida louca, pivete louco, Kelson. Descalzinho, louco no samba, também já por aqui com a gente. Alô, Gilzinho do Pá! Segura, mega. Garçom Pulhoca. Faz a caretinha, faz a caretinha, faz a caretinha e creme megatinha. Faz a caretinha, faz a caretinha, faz a caretinha e creme megatinha. Creme, creme, creme. Assim, assim, assim. Pra viajar, vai. Sete passos, sete voltas. Sem baixo, boca juba. Sem direção, procuro por sete vias. Alô, Charles! Entre o medo e a razão. Com meus olhos não consigo enxergar. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas. E aí, Tidinho Kleber? Como é que tá? Tá só de boa, né? Olha o Júnior, empresário Júnior da Tô Curtindo, meu irmão. É o nome da fera. Bolão, Fernandinho e toda a GDB já na área. Bora, Dieguinho, bora, Danadinho. John Lennon, abastece, John Lennon. Louro da Nike, pode crer, garoto. Luke GDU tá na área! Banda Açaí Pimenta! Ai, tá dentro, hein? Alô, Bruno da Vilma! Ele e o meu amigo Marcelinho aqui com a gente, rompendo fronteiras com o animal! Um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas. Andando sem direção, procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Com meus olhos não consigo enxergar, com minhas mãos eu não consigo alcançar. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. Que é Maestro DJ Davidson. Pra cima, maestro. Pra cima, maestro. Picadinho atribulado, Dani Barros. Rodrigo Tavex também, Robigol do 40. Meu amor, verá. Bora, Neymar de Boca Juniors. Do Marajó. Bora dar uma esquentada nessa parada, meu irmão! 3, 2, 1, agora! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert. E doida! E doida! E doida! E doida! Iago da Toyota, meu amigo Playboy, também tá na área. O Japa do churrasco, há quanto tempo, hein, Japa? Tamo junto, garoto! É agido! Búfalo do Marajó! Obrigado, meu parceiro Luluzinho Show! Velha guarda tá aqui com a gente, ele, o Douglas! Nos terríveis do distrito, essa galera que aterrorizou, meu irmão! O distrito, tamo aqui na área! Minha amiga Carlinha, da Song, meus amigos, acabando de chegar agora pra curtir o nosso animal. Bora, Carlinha, chega logo dançando, chega logo dançando. Vai, vai, vai, vai. Vai! Bora, espetacular, cê dá valor, meu irmão. Cê é muito nessa música aí, Davidson. Um abraço muito carinho. E a grande amiga Carlinha aí com a gente, obrigado, viu? Do açougue, bons amigos, um abraço no CAL também, Chiu Clacla, Luke da GDU daí com a gente, obrigado, valeu, bora Valdian e o Robigol, bora Picadinho. Quando ela escuta, já quer embasar. Moçada do Guru Samba, Adriano, Flávia, Lucas, aqui com a gente, mandando bem, bora, Topete, Almi, GD15, Dieguinho, dos Danadinhos, tá no berço hoje, meu irmão, o Valdian também tá no berço hoje, comemorando aqui no som que ele dá valor. Falou. Bora, Cássio Carvalho, alô, Regi, direto do Rio de Janeiro, pro animal. Falou. É o bonde do TT, ela não precisa de play, porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas sou um tanto problemático. Bem que eu avisei, essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico, já disse que amei, que amei, que amei, que amei, que amei, que amei. Fica, fica. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar ela. Fui, partiu, uma ódio, é o Mandela. O búfalo do Marajó. Vou dar bunda nela. Fui, partiu. Uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu, uma ódio, é o Mandela. Fui. Obrigado com todo carinho, toda a família, Crocoro. De Jerusalém. Louvado do passe, Luiz da Novinha, Patinho Pig também aqui com a gente. Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento ser, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Porque a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, é. O pai te ama, é. O pai te ama, é. DJ, é pra sacudir o baile todo, neguinho, baile todo. Os caçadores, hein, naquele pique. Pra rapaziada, pra novinha, pra geral, geral, geral. Vem assim, assim, assim, ó. Rima é coisa séria, não se aprende na escola. Levanta a mão e grita. quem tem amigo boiola. Vixe Maria. Levanta a mão e grita quem tem amigo boiola. Meu Deus do céu. Oi, se levantar o braço, o cheiro ninguém aguenta. Levanta a mão e grita quem tem amiga fedorenta. Ai, ai, ai. Levanta a mão e grita quem tem amiga fedorenta. Vou mandar um papo reto, é verdade, pois não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Vixe Maria, só não aponta pro cara, por favor. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Faz um chifrinho, faz um chifrinho, faz um chifrinho, faz um chifrinho. Alô, meninas! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Olha. Explode tudo, Dieguinho da Alcântara. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. DJ Coqueiro, seu panão, DJ Gatinho, pressão do Guru Samba. Sai o bumbo no chão, chão, chão. Bora, Cristiano, vem. Alex, Peguinho da Nike também da Só no Ouro, pode gregar no Rio Dono 40, família Ponto 40 do Distrito, Gordo Dono das Almerente, o Caio Santos, Kelson Glider, valeu meu irmão, o Everton de Marituba, o Clebinho, cadê eles, hein? Égua, quanto tempo, hein, Clebinho? Só o Everton mesmo vai te trazer, meu irmão. Alô, Yandelas! E agora, e agora? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Dia 18, aniversário da minha amiga Lilia da Gelo Kids. Quando ela bate com a bunda. Ainda é Hello Kitty, ela tô curtindo agora. Com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. E o Kleber vai patrocinar 30 pacotes, meu irmão. Eita, que eu vou colar na tô curtindo. Com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vamos sambar, vamos sambar. Prepare o coração e o samba no pé. Essa música é pra quem é bom de samba, vai! É no pagode. É no pagode. É no pagode. Eu quero ver você abalando no pagode. Sainha rodadinha, rebolando até o chão. Só dupla da tampa que tremendo o avião. Usando meu pagode, me levou até a lua. Me chamando de amor, chamando de paixão. Cada você sabe balançar. E agora? É no pagode. É no pagode, samba. É no pagode. É no pagode. Em reverência se sacode. É no pagode. No pagodinho. Olha o rebolado da mulherada. Rebola, vai. Piri, piri, piri. Rebola, vai, rebola, vai. Piri, piri, piri, piri. Piri, piri, piri, piri, piri. Grita! Piri, piri, piri, piri. Piri, piri, piri, piri. Piri, piri, piri, piri, piri. Com dor de platidão, cheiro, mulher. Não consigo dormir direito, ditado. Tô precisando da urgência. Meu amigo Pedro, do Cílio Branco. Um grande abraço pra você aí. Olha aqui meu parceiro Andrei. Já confirmando a presença lá em Boa Vista, no Festival da Goa. Em julho tem o nosso animal búfalo do Marajó. A gente vai dar por lá, acerrando tudo, viu, Pedro? Prepara lá, meu irmão. Beijos e carinhos, mas nós vamos nos dar. Falou. Estamos de lado de pé. Você vai ser a minha mulher. Ai, que, ai, ai. Ai, lá no babai. Ai, ai. Vai no chão, vai no chão. O Carlos também, a Edilene e a sua irmã Sandra. Já que eles são demais. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Mas já que tá gostoso. Preguiça, Buiu, Aero, o Decuinho. Marisa, Aero, família Resgate do Guru Samba, obrigado. Dia 18 na Arena Gladiadores, MC Val, Dedutora, J. Hiller, J. Nandi, Maquinão Light, tudo isso pra galera. Anderson Silva. Vai, chegando o cara mais irreverente presidenciável da cidade. Olha o samba, olha o samba, olha o samba, olha o samba. Ele tem um olho desse tamanho. Mulherada canta junto e rebola. Rebola, rebola, rebola. Vem. E põe no lugar um cara bem legal. Conhece? Ela quer baralho, não quer. Ela tá dançando, o pimpolho tá de olho. Ela tá dançando, bate palminha. Dançando, dançando, bate palminha. Passa o piano, escudeiro, meu irmão. Ela tá dançando, eu tô de olho. Alô, Fabrício Vinheiro! Eu vejo todas embaradas, que vê se para de olhar. Abaixa logo devagar, porque meu pulo tá acabado. Eu não consigo... Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Vai caindo, vai. Lourinho, Moto, Samir, Luciano, o bebê, Clara. Estamos aqui no animal. Estúdio TS Produções, a sua melhor produção é aqui.